defeito as coisas superior, se firmando em tudo que existe. Tudo isso todo rei me mostrou, e para amar e ter amor é preciso. Dentro, Deus arriba e Deus de trás. E para amar e ter amor com respeito às coisas superior, se firmar em tudo que existe. Tudo isso como o rei me mostrou. Aqui eu vou confiando em meu Pai Criador, dando graças por tudo que recebo. Com meu mestre e minha mãe aqui estou. O que digo eu sou, confiando em meu Pai Criador. Vamos todos meus irmãos a continuar com o mestre e a força que está.